yo, yo, I spit the ill shh, to make your body squeal, feel the real. Turn over on the roar of emotions, my devotion brings skills and zero effects of life. I see the day to night, passing away the strife of individuals to maintain mind and the physical sane. I'm for the plans to survive, keeping alive on this planet Earth. It's getting more fucked up than ever, whatever, however, gotta get yourself together. We endeavor the battle of the shadows, lyric of error to this mission. I see my reaching is on terror, my vocal most perpetrating in the burrow. I flurry notes are healing willingly, first of least, suppose a free to be everything that you can be. See what you can see, visualize every direction, intercept the facts of life, design what time provide. I rise like star in the sky, leaving your mark by your sharp intellect, select on chalk. I speak thoughts with magnificence, gamble stacks, host of tracks, collect the damn president. Apocalypse, eclipse da metrópole, três óbices, necroses e neuroses, e que há trombetos pra onde? Apocalypse, eclipse da metrópole, três óbices, necroses e neuroses, e que há trombetos pra onde? Sobrevivente de today after, o dia seguinte, Big Tag em busca da pirâmide do Egito, a esfinge. Aprender a teoria, analisar, fazer um estudo pra descobrir, pesquisar o passado, arqueologia do futuro, histórias do milênio pra ficar na mente, pra depois na rima ter um bom desempenho em forma de sinais ou de desenho, pra ver a síndrome dos fenômenos celestiais. É divino olhar para o céu, todo mundo acha lindo, constelação brilhando e todas as estrelas são iguais. Palavras que indicam atitude pra si mesmo, não consegue assimilar nem diante do espelho. Maldade, desonestidade, é isso que eu vejo. Minha rima atinge a órbita com efeito hipnose. Inteligência no momento é o meu suporte, fúria do instinto é o ninho. Acaba, arrasa tudo que estiver pelo caminho. É pior do que uma droga na sua veia arterial. Eu fico puto, castigar mãe natureza, eu acho isso um absurdo. Prático é lógico, como tsunami que causou um impacto biológico no mundo. Apocalipse, eclipse na metrópole, três óbices, necroses e neuroses, e que há trombetos pra onde? Apocalipse, eclipse na metrópole, três óbices, necroses e neuroses, e que há trombetos pra onde?